Congara, conga, congara, conga, congara, conga, congara, conga. Salve mai la vima, John. Pega, pega, pega, pega. Salve mai la vima, essa é a DJ Melody produzindo seu sonzão. Salve mai la vima, hat you. Salve mai la vima. Pega, pega, pega, pega. Já tô, né, baby? Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. É DJ Melly! Vai, cachorrão! Essa é a DJ Melly produzindo seu canção. Salve mais la vima, John. Pega, pega, pega, pega. Salve mais la vima. Solo my love in my head, you. Solo my love, you get on. Pega, pega, pega, pega. Já, oh, my baby. Tô pensando aqui. Prima love, my love. Não se machou. I like you, I like you, my love. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga.